O que se passa na cabeça de um menor? Não sabe nada que eu passei. Na sua barriga tem um ex. Cê pose gordo, passei dos 18. Chora, mas não vê. É, eu acho que Deus sabe o mal que o dinheiro faz. Por isso só dá pra gente ruim. O demo te obriga a correr atrás. Por ele eu te juro, eu perdi o rim. Com ele no bolso eu domino as RAM, domino as fãs, sou rei no Rio. Pra tê-lo comigo eu meti o assalto. É o terror do asfalto, shh, nem um pio. Ei, Jesus no pingente de PCX, tô maquinado. Novinha no ilude que vai borrar a maquiagem. No antigo era o moleque, problema o mais tirado. O foco é o cofre, o sonho é pilotar McLaren. Visão passa nada que nem Gillette Mac 3. Depois só champanhe no Palace, ela de 4. Pra emergência do Copa Dó eu mandei mais de 5. Plano perfeito não fosse aquele menor pilhado que voltou pra pegar mais uma lote. A bolsa com quase 500 mil, tipo o salário de um Pedro Bial. Mudança de vida pra mãe do irmão. Senti o cheiro das notas e grito é nós. Zunido no ouvido, mó barulhão. Acelera a Mac, deixa pra trás. Tá lá um corpo estendido no chão. Que cresceu no murro, é, ouvindo funk. Medo de nada, Deus que acompanha. Meti a bala, desculpa mãe. Bateu saudade, Deus que acompanha. O que se passa na cabeça de um menor? Não sabe nada que eu passei. Na sua barriga tem um rei. Cê pose gordo, passei dos 18. Tira no morro a bala com meu filho. Chora, mas não vê. Nós ri na cara do perigo. Jamais confunda meu sorriso. Sigo inteiro, coração partido. Tentarem ficar fudido. E elas querem chamar de marido. Sabe o preço que paga por isso? É ouvir por mensagem um domingo. Logo eu volto cuidar dos meus filhos. Aqui esse é o costume. Pais são vagalumes. Aparece e some, mas não falta comida. Isso aqui é pra homem, não tem como fugir. É campo minado, vou me jogar daqui. Yeah. O que se passa na cabeça do menor? Não sabe nada que eu passei. Na sua barriga tem um rei. Ceboso e gordo, passei dos 18. Que lá no morro a bala come o filho. Chora e a mãe não vê. Não vê o que se passa na cabeça de um menor. Não sabe nada que eu passei. Na sua barriga tem um rei. Ceboso e gordo, passei dos 18. Que lá no morro a bala come o filho. Chora, mãe não vê. Não veio.